060 graus, 06 dúzia nós. O altímetro 1011. 7611, por favor. Gripe 5393, decolado 02, o controle em 120, décima 8. Bom voo. 1208, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, Trip 5393, Apuca. Boa noite, Trip 5393, contato radar, saída Apuca, sua para o nível 190. Apuca, 190. Volta, pode ser 1-0, Oxenea 3-1-3, boa noite. Boa noite, 6-3-1-3 da Oxenea, mantém a cabeceira 1-0. Fica, eu mantenho 1-0. Gol no 1-7-0, seu solo 0-5, direita 1-2-1, décima 1. Confirma. Tá bom, desça para o nível 0-5-0. Com 1-7-0, livrando. Autorizado, Aracaju da presente. Aracaju da presente, 5393 aqui. 0 grau, 07 nós. Livre de pelagem. 6339. Shenandoah 6303, decolado de Salvador 08, controle agora em 120, décima 8, bom voo, bom início de semana. Ok, 208, muito obrigado igualmente. Tony, Salvador Ocean 6313, nada aí, ó. Boa noite, Oxenay 6303, contato radar. Voa para o nível 360, está autorizado o Leda presente. Obrigado, Leda, subindo para 360. Azul 4298 autorizado, ingresso decolagem Y0, vento 080 graus, 08 nós, altímetro 1019. 723, é o número 2 na aproximação, desce a via para 2000, o ajuste permanece no 012, informe no localizador. Desce via para 2000, poderá estabilizar o 723. Zero sete zero com 07 o vento. Localizador visual, já o 970. Todo 970, completa final, torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Torre Salvador, boa noite, é o gol 1970, final, é 190. 1970, reporta o marcador externo, baixar travado, altímetro 1011. Portar externo, 970. Azul 4298, decolado de Salvador, usando Uno, controle 120, decimal 8, bom voo, bom início de semana. Pra vocês também, boa noite. Controle Azul 4298. Boa noite, Azul 4298, contato radar, suba para o nível 300, saída Momo. 300 na Momo. Pode coordenar o 260, senhor? Aguarde, Azul 4298. Da sua escuta na Momo. Baixa vai travou. Não, 970. O 970, autorizado pouso, pistão 0, vento 070 graus, 08 nós. É livre pouso, não no 0, gol 970. Azul 4298, controle? Prossiga, senhor. Autorizado final nível 260, direto Petrolina na presença. Muito obrigado, senhor. 260, Petrolina, agradeço muito. Torno 246, desça para 2000, ajuste no 0 no 2. Está autorizado a final do procedimento, informe no localizador. Trip 5393, chama agora Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 12545, 12645, 5353. Secundária 12685. S5393. Da localizadora, vou na 723. Torno 723, completa final, torre 11895, tomou posto. 1895, eu trabalho, vou na 723. Oceané 6313, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 1251, 13325, obrigado. Foi agora na prova de Duna, descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, informe no localizador. Firmo, 121.10. Eu. Boa noite, voando 723, passando a esteira, baixou e travou, tá avisado. Voo no 723, altímetro no 0, 11, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, com 10 nós. E 10111, está autorizado o posto na pista 10, 10723. Azul 4298, chama agora Recife, 12545, alterna 12685, seu vovô. Obrigado, senhor, boa noite, 2545, 2085. 723, seu solo 19, direita, chama o solo em 121, décimo 1. 21, solo Buenos Aires 3, boa. Dan 3305, pronto? Pronto. Autorizado, ingresso, decolagem, pista no zero, o vento 080 graus com 10 nós. Dan decolagem, localizado no localizador, gol no 246. Gol no 246, completa final, torre 118-95, tem uma bola. 118-95, obrigado. Em Salvador, boa noite, gol no 246, no localizador. Já baixou travado o gol no 246? Ainda não. Reporte quando baixar travado, altímetro no 0 no 1, aguardando pista livre. Airbus da TAM 320, iniciando decolagem, pista no 0. Guardando pista, milhões com no 246. Quero estar 330. 200. Baixar travado, gol no 246. Gol no 246, autorizado pouso, pista no 0, o vento 090 graus com 09 nós. 090 com 09, gol no 246. Três 305, os 22 decola, 120.8 é o controle, bom voo e ótima semana. 120.8, tá, 305. Salvador, boa noite, TAM 3305. Boa noite, TAM 3305, contato radar, saída PUCA, vou para o nível 330. 330, saída PUCA, TAM 330. Gol, corrigindo, gol no 246. No solo 25, livre à direita, chama solo em 121, decimal 1. Livre à direita, 211, gol no 246. Realizador visual da 3178. 3178, completa final, torre 11895, tomou posse. 1895, boa noite. Salvador, boa noite, 3178 da TAN, as respostas. TAN 3178, altímetro 10 no 1, já embaixo travado? Já tá baixo, travado. TAN 3178, autorizado, pouso, pistão 0, vento 070 graus, 08 nós. Primeiro pouso na 1-0, TAN 3178. Chama agora Recife, frequência 125.45, alterna 12685. 1685, tá? 3305, boa noite. Boa noite. No 78, no solo 29, direita, chama o solo 121, decimal 1. 21, 1. Obrigado, boa noite. Boa noite. 250, quanto espera pronto. 9250, autorizado, ingresso, decolagem, piscina 0, vento 0, 80 graus, com 07 nós. Multímetro 1012. Autorizado, cada um nos chegou. Boa noite, Gol no 868, acione a identificação. Venha para o de Duna, pista para 2000, ajuste no 012, informe no localizador. O 9250, os 33 decola, controle 120.8, bom voo, ótima semana. Obrigado, igualmente, 120.8. Salvador, Gol 9250. Boa noite, Gol 9250, contato radar, suba para o nível 370, sai da PUCA. A PUCA 370, Gol 9250, quando possível, proa de Aracaju. Claro. Gol 9250, você solicitou que só mantenha o perfil da saída. Tá mantendo, Gol 9250. 5001 autorizado, ingresso de decolagem, pistão 0, vento 080 graus, 07 nós, altímetro 1012. Voo 9250, chama agora Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 2545, 2000. Boa e ótima semana. 208, obrigado, boa noite, bom serviço. Salvador, boa noite, Azul. 5001 passa 1700 pés. Boa noite, Azul. 5001, contato radar, só para o nível 360, autorizado Leda. Subindo para 360, autorizado direto Leda, Azul 5001. Boa noite, Azul 4107, achando em identificação. Vou na Pro de Duna, desça para 2000 com ajuste no 012, informe no localizador. O 5001, chama agora Recife, 1251 e alterna 13325. 1251, alterna 3325, azul 5001. Obrigado, boa noite. Estabilizado, Gol 868. Gol 868, completa final, torre 1895, tomou posto. 1895, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Gol 868, estabilizado. Visão. 868, tráfego avistado, já embaixo travado? Ainda não. Reporte quando, por gentileza, o time entrou no 012. Na 012, agora sim, embaixada travada, Gol 1868. 1868, autorizado pouso, pista no 0, vento 070 graus, 099. DV pouso na 0, Gol 1868. 868, seu som das 48, 121, décima 1. 21, no 098, marcando a identificação, vou indo para o de Duna, desça para 2000 com ajuste no 092, autorizado o final do procedimento, informe no localizador. Quatro 107 à vista, pode passar, pastor? 4107 completa, final, chama a torre 1895, tomou pouso. Obrigado, até mais, tchau. Salvador, bom dia, 4107 da Azul, vai interceptar uma final, pista ali. 74107, reporte marcador externo, baixado travado, altímetro 1011. 1011 agora, gente. controle, Saudade, boa noite ao passageiro 2224. Boa noite, passageiro 2224. Acione identificação, vou na prova de TAP, desça para 3 mil pés com ajuste no 012. Identificou prova de TAP 3000 com 112, 2224. Baixar travado azul 4107. 4107, tráfego avistado autorizado, pouso, pista no 0, vento 070 graus, 08 nós. Gente de pouso 70 com 8. Vai interceptar uma longa final da 1-0, visual. Atualizado, gol no 098, 1-1506, visual, plano modificado 0157. Seu solo 59, direita, chama o solo em 121, décima 1. Três, Salvador, Gol 9134.010. Gol 9134, autorizado, ingresso, decolagem, pistão 0, vento 080 graus, 08 nós. Ingresso em decola, pistão 0, Gol 9134.